O avanço no programa de habitação rural no Paraná foi discutido na última sexta-feira entre o secretário de Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, e os presidentes da Companhia de Habitação do Paraná, Monir Chauvic, e da Emater Paraná, Rubens Ernesto. O pedido formalizando a construção das casas será encaminhado ao Ministério das Cidades. Conforme o balanço apresentado pela COAPAR, já foram construídas desde 2011 11.513 habitações rurais no Paraná, superando a meta de construir 10 mil casas no meio rural. Além disso, já estão em fase de projeto a construção de mais de 2 mil casas. E mais de 3 mil unidades já foram enviadas para análise na Caixa Econômica Federal, agente financiadora do programa, totalizando 16.771 moradias. O secretário estadual da Agricultura, Norberto Ortigara, afirmou que a intenção é priorizar municípios das regiões Centro-Sul indo até o Norte Pioneiro. Já na avaliação do presidente da Emater, Rubens Ernesto, as novas moradias possibilitarão um melhor conforto e dignidade aos agricultores. No caso da regularização judiciária, foram beneficiadas aproximadamente 13 mil famílias, das 16 mil que serão atendidas até o final deste ano, conforme dados da COAPAR. Com informações da agência de notícias, Marjorie Colombari para a CBN Foz.